Vou cantar uma música aqui que eu só cantei uma vez, que foi na livraria. Vou pedir licença pra vocês pra cantar essa música. Embora o ritmo seja um ritmo mais lento, mas se você prestar bem atenção na letra, mano, é uma paulada, certo? Peço licença pro amor. Quem tá namorando, quem tem sua mulher, quem tem a sua esposa, valoriza, porque nós é vagabundo, é foda a mulher aguentar nós, velho. É muito foda a mulher aguentar nós, velho. Ainda mais nós sem dinheiro e as minas vêm no rolê de busão com nós, velho. Yeah. Peço licença pro amor. Mulherada, me ajuda. Eu quero algo de bom pra você, pra mim, pra você que seja. Porque eu já aprendi a dizer não. Eu quero algo de bom pra você, pra mim, pra você. Eu já aprendi a dizer não. Quantas vezes o mal a gente é. Depois eu não quero fazer isso com ninguém, não. Quantas vezes uma solidão a dois deixa a pessoa pra depois. Como isso é chato, chato, chato, chato, chato, chato. Sem recado, sem recado. Deixa eu claro, secretário eletrônico ao lado. Tem mais coração que você. Eu às vezes também. Mas no fim do dia eu pretendo estar. Eu vi o sol de já nascer do teu peito, céu, amor. Mas eu quero algo de bom pra você, pra mim, pra você que seja outra pessoa. Porque eu aprendi a dizer não. Vai embora, desgraçada. Quero algo de bom pra você, pra mim. Isso, terra, me ajuda. Você que é o cantor. Porque eu rimador é tudo. Dizer não. Ah, se eu pudesse voltar no tempo pra te desviar de mim. Quantas vezes na minha mente te xinguei por coisa toda que você fez. É coisa boa que você disse. Eu tive medo e dor de estômago e time. Homem não tem força pro revide. Eu sofri, mas hoje eu sei que você não é de ninguém. Vamos, Elisandra, vamos! Você não é de ninguém. A licença pro amor, vai! Você não é de ninguém. Se voltar pra mim, vai me fazer sofrer. Crioula é doido, crioula é doido. Mas eu quero algo de bom pra você e pra mim, pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi a dizer não. Quero algo de bom pra você e pra mim, pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi. Pega a dor e transforma em amor, mano. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Vamos levar amor. Quando chegar em casa, dá um beijo na sua mãe, na sua mulher, na sua esposa. Certo? Vamos levar amor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Falta um pouco mais. Aí um sonido, criolo. Segura, negrão. Chega aqui, Akins. Fica aí também. Dá licença, boa noite. Conforme combinado na Coperifa, um lugar sagrado da poesia brasileira. Pra você, na humildade, certo? Molecote matuto, no sonho de criança, numa vida de adulto. Hominho do barraco, líder absoluto. Benzido nos terreiros, fortificado no peito. Com os olhos de sorriso e o coração de luto, o pai já se fora, Deus assinou induto. Herdou honra, tristeza e amanhã de furto. Um 5-5 nos livros pra não ter tempo curto. Rezado no samba, nos jogos, nos pontos. Adotou de riqueza, amizade em dote. Viu-se bem, sem bens, sem luxo, sem o conto. Protegido e ungido por Herês foi afoito. A sua oração, criança, tu uma, fez delas culto. Molecote, porta-amor, então tá preso e soluto. Solto e ileso nas prisões de beijos muitos. Em paus de arara já posto, importunado e imposto. Negou até a morte quando ela visitou teu busto. Reviraram-lhe a mente, o orgulho e outros assuntos. Feriram-lhe a face, mas não arrancaram o sorriso do rosto. É negrão, defensor da liberdade, né? E os baratos que eu discuto, com esperança de futuro, leva a vida no susto. Preza pelo seu sempre a todo custo. Entre algemas e mãos menina, ele envolto. Nos funks, futebol e revolta. Molecote ainda, e puto, mas astuto. Do tipo que planta e não espera o fruto. Pois se não der fruta, come pedra e pronto. Dono de um coração robusto. Dos que renasce dos cantos de amor e canto justo. Inquieto com os brúpito e corrupto. Se matou, foi sensato e abrupto. Sempre na segunda com adulto. Esses que não cabe ouvir e não sabe muito. Leva uma vida rica, errada, inútil. Explora os menor pra satisfazer sua vida fútil. Molecote é de sorte e de olhar enxuto. Do tipo que labuta e escuta. Do meu barraco escuto. Palavra que carrega respeito mútuo. Quem quis seu mal, nem viu nem o vulto. Por esse rezo e faço bom voto. As tia da igreja tá cheia de insulto. Os polícia quer a morte no tumulto. Pra não moiar, depois largar no viaduto. Mas molecote não morre, renasce, resoluto. Num rap, num cordel, num poema, tudo junto. Na ideia dos loucos, das damas um assunto. Molecote bom é vida e arte sem lucro. Nasce das neuroses, fortão e chucro. Hábil e astuto, tapeando o destino, molecote matuto. Pra você de coração, muito obrigado pelo espaço cedido. Tchô, tchô, tchô, tchô, tchô. Salve, salve. Só falar que a maior satisfação tá aqui gravando uma cena do filme Profissão MC, que tem o Criolo Doido como protagonista, certo? E, sem mais delongas, uma poesia representando a literatura marginal. Me chamo Alessandro Buto, orgulho de ser brasileiro, não só em ano de Copa. São Paulo, metrópole, minha terra, meu lugar. Sou lá do fundão da Leste, lugar de Caba da Peste. O Itaim é o paulista, não é o bibi dos boy. Gueto, periferia, favela, é tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Lugar melhor que lá não existe. É lá que eu escrevo meus livros, é lá que cresce o meu filho. Gosto tanto do lugar que costuma me chamar de suburbano convicto. Yeah, mano. Cada pedacinho de terra, talentos maravilhosos, desesperadamente maravilhosos. A gente só quer direitos iguais, mano, direitos iguais. Poder comer, poder vestir, poder calçar, ter dignidade, dignidade, mano, amor. Sem dignidade, um homem tem ódio, um homem tem raiva, um homem se sente fraco. Chama Lami. Ai. Meu Deus, obrigado por tudo, por ter essa vida possível nesse lado sujo do mundo, imundo muito crudo, imundo muito sucio. Vivendo equilíbrio inflamável diário, abarro o confronto diário, louco originário, postura atalho que é dano falho. Quem eu não ofereço, juego tem esse preço. Quem eu não ofereço, juego tem esse preço. Malabarista sabe viver e assim na lama se fazem crescer. Já fui, voltei e vi a luz do começo no fim. Dentro, fora do túnel, o que falou não passa de uma mistura insolúvel. Latino-América, um dilúvio, ainda colônia. Meta do uso da força, picada em primeira instância. Mira que passa, veja a distância, sinto o mau cheiro da ignorância. Vivendo luta fraticida, alguma barrada, alguma subida, mano, está rima. E sigo buscando, curando heridas, sendo sonido por toda a vida, presenciando a eliminação de nossos irmãos. Sangue frio, com a injustiça e ganância que é tanta nesse Brasil. Pero ni quiero no puedo fallar, hermano honesto que pasa que está. La rima que sale es parte de nuestro poder natural. Vengo a chapuzar con profundidad. No, no quiero, no puedo fallar. Silencio de los muertos, grita libertad. Chamala a mí. Cheque mate la misión. De repente, gerência da casa, de repente o pessoal tá resolvendo a situação. Se o pessoal da casa puder dar uma assistência naquela delicadeza, o pessoal que tá à esquerda do palco com muito amor, que são nossos clientes.